Pelo céu as cavalitas, escondi nos teus caracóis. A estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com o encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado a valer. Lancelot de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Feliz. para de sorrir, exibir a tua felicidade. Só por leviandade se pode sorrir assim, num estado de graça que até ofende quem passa, como se não haja queda no universo e a vida seja moeda sem reverso. Por isso para de sorrir, não abuses dessa hora, ela pode atrair o ciúme e a inveja. Tu não perdes pela demora e a seguir tudo se evapora. Dentro da tenda dos festivais de verão, sucumbe-se aos cheiros feridos do caos, sustenta as pétalas e a respiração. Queima terras do amor, rega flor, pisa flor, estamos sempre adolescendo. Espesso livro, vamos lendo e coitados, somos sempre os iletrados, estamos sempre adolescendo. Escreve o meu livro, eu escrevo o teu, Bíblias de um Deus ateu. Escreve o meu livro, eu escrevo o teu, Bíblias de um Deus ateu. Flor seca às vezes, já marcou o que o mau olhado leu. Acreditou, já descreu, artificial, natural, podes crer. Vera flor, Vera flor já cresceu, podes crer, já cresceu, andou seu, gineceu. E tudo que o amor souber é para desaprender. Gatos que sob os tetos, peito fora, miarão. Quando é que o amor felino ganha tente e ganha tine, afasta as unhas de perto do coração. E fora do vaso, a pétala puxada ao caso, um pouco nota, tóbago, abre o seu sésamo ou não. Em matérias do amor, rega flor, pisa flor, estamos sempre adolescendo. Espesso o livro, vamos lendo e coitados, somos sempre os iletrados, estamos sempre adolescendo. Escrevo o meu livro, eu escrevo o teu, Bíblias de um Deus ateu. Escrevo o meu podes crer, artificial, natural, podes crer. Que ao amor Vera Flor já cresceu, podes crer, já cresceu, andou seu, gino seu. E depois regressa-se aos moldes rombos de outro caos, ordem na sala e junta a porta à mala no chão. Enfim, metaforizando, a flor abre-se até quando e quando, depois de murchar, volta a lapela em botão. Queima terras do amor, rega flor, pisa flor, estamos sempre adolescindo. Espeça o livro, vamos lendo e coitados, somos sempre os iletrados, estamos sempre adolescindo. Escrevo o meu livro, eu escrevo o teu, Bíblias de um Deus ateu. Escrevo o meu livro, eu escrevo o teu, Bíblias de um Deus ateu. Força que às vezes já marcou o que o mau olhado leu. Escrevo o meu livro, eu escrevo o teu, Bíblias de um Deus ateu. Força que às vezes já marcou o que o mau olhado leu. Acreditou já de escrever, artificial, natural, podes crer. Era flor, já cresceu, podes crer, já cresceu, andou seu, giro seu. Thank you. ao sol vinham criar. Belo quadro da infância que ainda não se apagou. E eu tenho a certeza que as faluas do Tejo hão de voltar outra vez a Lisboa. eu te vejo, sinto saudade dos teus dias quentes e de tempestade, para conseguir fazer-te feliz, fico hoje contigo. Segunda, passo o dia a correr, chego a terça-feira sem a conseguir ver. Quarta, há tanto para dizer, acordo ainda posso ver o dia nascer. Quinta, paro para pensar, como seria se vivesse noutro lugar. Menina, bonita, é sexta e vamos variar. Se escapar de veres em mim mais do que um rapaz, espero que não seja tarde demais para levar-te comigo. Segunda, passo o dia a correr, chego a terça-feira sem a conseguir ver. Quarta, há tanto para dizer, acordo ainda posso ver o dia nascer. Quinta, paro para pensar, como seria se vivesse noutro lugar. Menina, bonita, é sexta. Só quero ficar todo o meu tempo e não estragar esse momento. Quando passas perto, passo o dia a correr, chego a terça-feira sem a conseguir ver. Quarta, há tanto para dizer, acordo ainda posso ver o dia nascer. Quinta, paro para pensar, como seria se vivesse outro lugar. Menina, bonita, é sexta e vamos partir. Segunda, passo o dia a correr, chego a terça-feira sem a conseguir ver. Quarta, há tanto para dizer, acordo ainda posso ver o dia nascer. Quinta, paro para pensar, como seria se vivesse noutro lugar. Menina, bonita, é sexta. Quando eu te vejo, sinto saudade dos teus dias quentes. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que serei. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. É sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. Minha vida, em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar, vou fugir ao repetir. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que será. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. Minha vida é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. Minha vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar, vou fugir ao repetir. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que será. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. A noite está muito, muito fria, corre o risco de apanhar pneumonia. Parece uma fada e com por magia agita uma varinha e transforma a noite em dia. Sou um cão muito mau, porque não me dão afeto, mas chama magia no pilau. Dou pulinhos até chegar, dou pulinhos até chegar, dou pulinhos até chegar ao teto. A noite está muito, muito fria, causa o risco de apanhar pneumonia. Ai mulher, tu nessa condição, causa o risco de virar uma tentação. Sou um cão muito mau, porque não me dão afeto, mas chama, mexe no pilau. Dou pulinhos até chegar, dou pulinhos até chegar, dou pulinhos até chegar ao teto. Está muito, muito fria, corre o risco de apanhar pneumonia. Abraça uma fada e com por magia agita uma farinha e transforma a noite em dia. Sou um cão muito mau, porque não me dão afeto, mas chama, mexe no pilau. Dou pulinhos até chegar, dou pulinhos até chegar, dou pulinhos. Eu sonhei que o mundo estava a acabar, e isso fez-me pensar em tudo o que me resta fazer. Lamentei tudo o que não fiz. Vou fintar qualquer obstáculo para concretizar os meus sonhos. Apenas tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Um pequeno T2 onde podemos viver os dois, com vista para o mar e um jardim, um carro com teto de abrir. Apenas tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Só me falta arranjar um emprego para poder estar contigo, só contigo. Vou tentar encontrar. Tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Tenho que virar vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa. Thank you. tenho sempre dúvidas daqui para a frente sobre os seus propósitos. É difícil não questionar. Canto do telhado para toda a gente ouvir. Os gatos dos vizinhos gostam de assistir. Enquanto a música não me acalmar, não vou descer, não vou enfrentar. O meu vício de ti não vai passar. E não percebo porque não esmorece. Ao que parece, o meu corpo não se esquece. E pontes, sem receios, atraí-te às minhas fontes. Por inspiração passamos onde mais ninguém passou. Ali algures, algo entre nós se revelou. Enquanto a música não me acalmar, não vou descer, não vou enfrentar. O meu vício de ti não vai passar. Percebo porque não esmorece. Será melhor deixar andar. Projeto-me para a areia e para o azul do mar. Transbordo de saudade e de histórias para contar. Devoro a viagem com a pressa de chegar. Desfoco a tua imagem nos meus olhos a chorar. Ai, se eu pudesse andar para trás. Ai, queria aquele amor fugaz. Queria mais um minuto de prazer. Hum. Foco o teu corpo para o meu sonho virtual. Despertas no meu fogo um instinto animal. Será isto utopia ou paixão a florescer? Converto o dia a dia num minuto de prazer. Ai, se eu pudesse andar para trás. Ai, queria aquele amor fugaz. Queria mais um minuto de prazer. Ai, se eu pudesse andar para trás. Amor fugaz, queria mais um minuto de prazer. Ai, queria aquele amor fugaz. Queria mais um minuto de prazer. Ai, se eu pudesse andar para trás. Ai, queria aquele amor fugaz. Queria mais um minuto de prazer. Queria mais um minuto de prazer. Queria mais um minuto de prazer. Obrigado. Desfaz-se o tempo em rotinas e vontades, em projetos e verdades, em desgostos que se alastram, em vestígios distorcidos, de nascentes que encontramos. E é sempre quando seca que tudo se tem que agarrar, tudo que faz fugir. E a verdade passa a estar no fundo de um copo cheio do que se quer ser. Gaviata no chão que faz os olhos arder. É nova moda nas crianças que ainda estão a aprender. Tem que estar e andar e viver e dançar e comer e falar e ouvir e sentar e sorrir para saber existir. Só eu sei ver o sol nascer. Só eu sei ver o sol nascer. Sabemos quem somos, ou quem não se quer lembrar, ou quem precisa de estar perdido noutro sonho. A mesma noite, o mesmo copo, o mesmo corpo, a mesma sede que não sabe secar. Onde se encontra sem se procurar, onde se dança o que estiver a tocar. Muito fumo, muito fogo, muito escuro. Onde somos o que queremos, quase somos o que queremos, quase fomos o que queremos. Ah, só eu sei ver o sol nascer. Só quase fomos o que queremos, quase fomos. vida e quase nada parece bater certo. Há qualquer coisa em nós inquieta e ferida, e tudo o que era fundo fica perto. Nem sempre o chão da alma é seguro, nem sempre o tempo cura qualquer dor. E o sabor a fim do mar que vem do escuro é tantas vezes o que resta do calor. Se eu fosse a tua pele, se tu fosses o meu caminho, se nenhum de nós se sentisse nunca sozinho. Trocamos as palavras mais escondidas que só a noite arranca sem doer. Seremos cúmplices o resto da vida, ou talvez só até amanhecer. Fica tão fácil entregar a alma a quem nos traga um sopro do deserto. Olhar onde a distância nunca acalma, esperando que vier de peito aberto. A tua pele, se tu fosses o meu caminho, se nenhum de nós se sentisse nunca sozinho. Se eu fosse a tua pele, se tu fosses o meu caminho, se nenhum de nós se sentisse nunca sozinho. Obrigada.